twist of fate. Oh, Mrs. Colgate was stabbed, but the job was not complete. Well, the last thing she said before the cops pronounced her dead was, my killer is Loretta, and she lives across the street. Oh, 20 cops burst through my door without even phoning. La la la la, la la la la. The young ones and the old ones, they all got to die. Yes. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse mar. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos. Oi, oi. Ah, boa noite a todos os nossos ouvintes. Estamos hoje, estamos hoje começando mais um debate do Debate Agrária. Hoje o debate vai ser sobre a reforma política e o plebiscito popular para um constituinte exclusivo e soberano do sistema político. Bom, o debate hoje vai ser mediado pela Cibele, né? E tem várias pessoas aqui representando vários movimentos. E o debate começa pontualmente por volta das 8 horas e vai até quando for. O debate vai ser gravado e também vai ser disponível depois, né? Estou gravando. Depois dá para baixar o debate em MP3, escutar pela internet e tudo mais. A Rádio Agrária está disponível tanto no FM, no 106.1, só que por enquanto a gente está limitado aos arredores da reitoria, mas também está disponível no site radioagraria.noblogs.org, onde está via streaming lá para quem quiser estar escutando, estar acompanhando o debate. Bom, vou passar aqui a voz para a Cibele já. Será que... Eu sou a Cibele, sou da Marcha Mundial das Mulheres, estou na Secretaria Operativa do Plebiscito Estadual e eu vou passar para uma rodada de apresentações para cada um dos integrantes que vão fazer o debate hoje. Meu nome é Juliana, estou representando o movimento LGBT. Faço parte do Grupo Dignidade, sou secretária da região sul da BGLT, trabalho na CUT e sou formada em artes cênicas. Meu nome é Andréia, eu estou representando hoje o Movimento Negro e eu trabalho, sou jornalista e trabalho na cobertura de eventos e atividades sempre ligado com os movimentos sociais. Eu sou o Caetano, estou representando a Rádio Gralha aqui e sou estudante de História aqui da Federal do Paraná. Eu sou Cretan, sou Caingangue, sou aqui da região sul mesmo, sou do estado do Paraná. Sou assessor político da articulação dos povos indígenas da região sul, Arpim Sul. E também faço uma assessoria política para a PIB, articulação dos povos indígenas do Brasil. Eu sou o Lucas, não sou de coletivo nenhum, mas de nenhuma frente, mas estou na Gralha também. E é mais resistência urbana, assim. Eu sou a Liliane, eu milito no Movimento Social Marcha Mundial das Mulheres e também estou na Secretaria Operativa do Plebiscito aqui no Paraná. Bom, boa noite a todos, eu sou o Márcio Cocoi. Sou indígena, Caingangue, sou da terra indígena de Mangueirinha, em estado do Paraná. Faço parte da Comissão Nacional de Juventude Indígena e da Coordenação Executiva da PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Boa noite, galera. Meu nome é Alisson, faço parte do coletivo Kizomba, aqui no debate. Estou representando todas as juventudes. Estou ajudando também a construir o plebiscito popular aqui no Paraná. Bom, nós estamos falando do plebiscito popular por uma reforma do sistema político. E até a ideia desse debate é poder esclarecer a todos os que estão ouvindo o que significa isso para cada subrepresentação que a gente trouxe, cada representante dessa subrepresentação diante da vida política que hoje nós temos, do Congresso que hoje nós temos, desse cenário que hoje está imposto. Então, a primeira questão que eu queria levantar aqui, até para que nós pudéssemos começar mesmo o debate, é como hoje a juventude, a comunidade LGBT, a população negra e as mulheres estão representadas, a população indígena, elas se encontram hoje representadas no atual sistema político, nesse Congresso, na Câmara de Vereadores. Então, quem gostaria de começar o debate, assim, para começar a falar? Pode ser, Alisson? Então, galera, é algo que para a gente é complicado, vem se arrastando há tempos aí. Sabemos que não é tão simples para fazermos uma reforma política, que infelizmente esse não é o poder que está nas mãos do povo. É algo que somente o Senado tem esse poder de convocar uma consulta popular ou não. Então, é uma iniciativa dos movimentos sociais, de fato, para forçar essa reforma política e dizer que esse atual sistema, do jeito que está, não nos representa. Não tem como. Nós, da juventude, não nos sentimos representados no Congresso. Basta a gente analisar que somos a maioria do eleitorado brasileiro, mas no Congresso somos apenas 7%. Perdão. Então, acaba ficando de uma forma muito desigual a nossa representatividade dentro do Congresso. Lembrando que em nenhum momento a juventude deixou de fazer a política no Brasil, deixou de fazer parte. A gente procurou outros meios, já que através da política ali do Congresso não tem como a gente fazer essa representação. Nós fomos para as ruas, nós estávamos presentes nas revoltas, nas jornadas de junho do ano passado, nós estávamos presentes quando foi criado o Fora Collor, a juventude estava presente também quando foi feito o pedido pelas diretas já. Então, de alguma maneira, a juventude, mesmo não se sentindo representada dentro do Congresso, ela procurou influenciar dentro da política e não deixou de exercer o seu papel aí também. Alô, alô? Acho que... Oi? Em relação aos negros, como todos sabem, eles são a maioria da população brasileira. No Brasil, 51% dos brasileiros se autodeclaram negros. Só que, no entanto, a representação no Congresso Nacional ela é muito pequena. Proporcionalmente, a representação ela está em 8,5% de negros naquele cenário. Isso significa dizer que dos 594 parlamentares que nós temos, apenas 43 são negros e negras. E o que isso significa? Que essa subrepresentação no Congresso ela é o reflexo da desigualdade racial no Brasil. E essa desigualdade é que nós não queremos ver, que é um reflexo de uma democracia que ela não é tão democrática assim, sobretudo quando se refere da representação por cor. Gênero também, né? Mas na nossa história, se a gente pegar a história do Brasil, o que nós temos? Nós temos essa subrepresentação desde o processo da escravização. Isso é tão antigo quanto a gente sabe. Nós nunca tivemos, de fato, no poder. E o que podemos falar a respeito disso é que, assim, se no nosso país essa população foi excluída tanto das igualdades de oportunidades no campo social, é necessário que nesse momento nós também lutamos para a igualdade de oportunidades dentro do cenário político nacional. Acho que o apoio do movimento negro no plebiscito é ampliar esse número de participação da população negra nos espaços de poder. Nós estamos hoje enfrentando no Brasil, passando no Brasil por uma série de avanços em relação à redução da desigualdade racial. As políticas afirmativas elas têm modificado o cenário mas ainda é muito mínimo o que está sendo feito. É porque o poder não está na mão da população negra. O poder está na população majoritariamente branca e homens, né? Então nós devemos pensar em formas de reduzir essa desigualdade. Mais para frente, né, no debate, aí eu vou falar também um pouco sobre a situação aqui do Paraná, né, no campo da desigualdade nesse pleito. Então, pela questão indígena, né, para hoje a gente chegar numa população de 870 mil indígenas no Brasil, para uma população há 514 anos que era 5 milhões de indígenas, né, praticamente foi os indígenas, durante todo esse processo, foi dizimado, né, para que o Brasil se tornasse hoje, né, não só uma potência que se busca ser uma potência econômica, mas também de muita desigualdade, né? Nós não temos representações hoje a nível de Congresso Nacional, tem uma busca nossa por essa representação. Hoje a gente tem uma representação a nível de deputado, de vereadores, e também tem uma representação a nível de prefeitos, né? Mas ainda a gente não teve essa condição ainda de, por hoje, a maneira que são eleitos, né, os representantes para os deputados federais, a gente fica fora desse processo. Né? E a gente sabe que hoje, para nós, a questão indígena está muito, muito difícil. Né? O enfrentamento contrário a nós, aos povos indígenas, principalmente os ataques que viemos sofrendo pela bancada ruralista hoje, que é uma bancada muito grande dentro do Congresso Nacional, para que o artigo 231 e 232, né, em cima do que é os direitos nossos, a demarcação de nossas terras, para que seja criada uma emenda, né, através da PEC 215, que foi apresentada dentro do Congresso Nacional, para que tire a demarcação de terra do Executivo e leve para o Legislativo. E teria que ser aprovado pelos deputados, né? Os deputados, então, que aprovaria essa demarcação de terra. Mas, como a gente sabe que uma bancada ruralista tão grande, uma bancada empresarial grande, uma bancada evangélica também muito grande lá dentro, dificilmente qualquer projeto de lei que seja favorável à nossa questão ficaria fora, né? Nós não teríamos essa representação nem mesmo para aprovar. E hoje também a gente sabe que tramita dentro do Congresso Nacional mais de 100 entre as PECs, PLs, PLPs, né, que tramitam lá dentro, tudo contrário ao direito indígena. Né? Então, se a nossa população não foi dizimada e total que durante esses 5 séculos, mas hoje se procura dizimar dentro do Congresso, levando para lá. Né? Então, é de grande importância que seja feita essa reforma política, que tenha essa representação, esteja garantido essa representação, e que os representantes, no meu entendimento como indígena, os representantes não precisassem sair financiamentos grandes para se comprometer principalmente com essas empresas americanas que a gente sabe, com a Monsanto, com a Cargill, que hoje são as que o solo brasileiro, hoje a gente sabe que tem uma porcentagem muito grande do solo brasileiro que hoje está arrendado para essas empresas, né, no Brasil. E para os empresários, né? A gente sabe que hoje a Europa inteira ela é alimentada, 60% da soja brasileira que sai daqui alimenta o gado na Europa e os porcos na Europa, né? Então, dificilmente isso fica dentro do Brasil. E quando eu falo isso, é para as pessoas que estão ouvindo ter uma consciência do que é a importância dos indígenas estar lá dentro, mas também todas as outras representações. Porque hoje no Brasil, a gente sabe que a diversidade cultural hoje no Brasil ela é muito grande, e essa luta nossa para que essa diversidade seja respeitada em total é uma maneira também do Brasil não ter uma política voltada só para os grandes empreendimentos, voltado para os ruralistas, e que não seja voltado também só para os empresários, né? Mas que seja voltado e respeitando essa diversidade cultural. Né? Só nós, os povos indígenas, hoje, a diversidade cultural nossa é gigantesca. Né? desde a maneira que fomos colonizados em nossas regiões até os indígenas, hoje mais de 60 povos ainda, pelo menos 40 não foram contactados ainda na Amazônia brasileira, né? Então o Brasil ele é responsável por esse patrimônio mundial e tem que ter esse respeito dessa diversidade. E por isso que precisa se mexer sim, e nós precisamos estar incluídos dentro de todo esse processo aí, que a gente possa estar mudando e possa estar melhorando, e possa que no futuro os nossos filhos, né, possam ser respeitados dentro do que é essa diversidade cultural e dentro do que é um direito como brasileiro, né. Em relação às mulheres, bom, eu queria até antes, né, pensar assim, nós não estamos só discutindo dentro do plebiscito a questão específica dos poderes executivo, legislativo e judiciário, ou seja, como que nós, diversidade da população brasileira, ocupamos esses espaços. Nós queremos falar de um sistema que é muito mais amplo do que esse sistema. Então, dizer que nós, mulheres, negros, indígenas, população LGBT, jovens e trabalhadores de uma forma geral, nós estamos subrepresentados em vários outros espaços de poder, ou seja, onde o poder é criado e dividido, ele não é exatamente dividido de forma igualitária. Então, nós estamos falando também da nossa grande mídia, que infelizmente não tem acesso igualitário. Né? Nós estamos falando de um sistema tributário que também é falido e nos atinge diretamente. Nós estamos falando da questão da divisão de terra, não só a terra indígena, a demarcação da terra indígena, mas aquilo que se fala de reforma agrária, mas também de uma reforma urbana, né? Porque nós temos concentração de terra também dentro das grandes cidades. Em relação a nós, mulheres especificamente, não podemos deixar de dizer aqui, né, que essa é uma questão estrutural da sociedade, né? Quando, desde pequenos, nós fomos acostumados a pensar que tem espaços para homens e espaços para mulheres, desde casa, depois dentro da escola, depois dentro do trabalho e por consequência, dentro dos espaços de poder, né, essa divisão sexual e de gênero, ela se reflete, ela é um reflexo da nossa sociedade. Então, desde pequenos, nós somos acostumados a pensar que tem espaços para homens e espaços para as mulheres. Então, minimamente, desde do início do século passado, quando as mulheres, naquele movimento sufragista, que a gente diz que foi o primeiro grande momento das mulheres politicamente falando, de lá para cá, o cenário da mulher na política, de uma forma geral, não mudou muito. Né? Então, como eu disse antes aqui, não estou falando só do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário. Estou falando aqui de vários outros espaços, dentro dos sindicatos, especialmente sindicatos, onde a base muitas vezes é de quase 100% de mulheres, a direção ainda assim é de homens. Esse problema de estar no poder, então, isso acontece em vários espaços onde o poder está constituído. Né? E eu só queria também frisar que, especificamente em relação às campanhas eleitorais, nós, que também fazemos uma militância partidária, podemos dizer bem tranquilamente que nós temos uma dificuldade imensa, não só de se colocar nos espaços, seja porque muitas vezes nós temos que optar por ficar em casa, porque tem essa questão da divisão sexual do trabalho, né? Então, para nós é muito mais difícil estar nos espaços de poder, mas também em relação às campanhas eleitorais, dificilmente o financiamento privado de campanha nos privilegia. Então, os financiamentos de campanha, ainda que tenham mulheres concorrendo dentro do partido e que tenham expressão muitas vezes, ainda assim se prefere financiar homens do que as mulheres. Então, assim, de uma forma bem geral, talvez depois a gente possa aprofundar outros pontos, né? Mas de uma forma bem geral, nossa subrepresentação, ela precisa ainda ser debatida com muito mais vagar, né? Por quê? Porque a nossa sociedade machista tem que mudar. Nossa estrutura patriarcal de sociedade tem que mudar, para que depois nós possamos pensar em igualdade de acesso aos espaços de poder. Bom, quanto indígena e defensor dos direitos indígenas, nós não defendemos somente os direitos indígenas. Hoje nós estávamos fazendo as nossas avaliações e nós também fazemos parte de outras organizações, por exemplo, dos povos e comunidades tradicionais, ou seja, os PCTs, indígenas, quilombolas e mais esses povos, hoje no Brasil são formados estão em torno de 25 milhões. Né? Então esses povos também hoje estão sofrendo os mesmos ataques, né? por essa pressão política que está havendo hoje. Em abril do ano passado, nós tivemos dois momentos, acredito eu, na questão indígena. Em 88, quando tivemos um jovem indígena lá chamado Ailton Krenak, falando e defendendo os dois artigos da Constituição, 231 e 232, nesse ano nós tivemos a segunda entrada no Congresso Nacional. Em abril desse ano, nós ocupamos aquele Congresso. Conseguimos dizer-lhes que trancamos uma pauta lá que estava também contrária à questão indígena. E nesse ano, a gente também teve lá de volta no Congresso. Né? Então, acho que assim, nós temos sim que trabalhar, né, de forma bem correta e clara essa reforma, porque na própria Constituição, no nosso artigo, fala sobre a questão de soberania nacional e nós estamos tentando entender também isso. Porque para o Estado se fala uma coisa, mas para nós indígenas a soberania nacional é o Estado entrar nas nossas terras, ocupar nossas terras, construir hidrelétrica, plantar cana, plantar soja e plantar pinos. E além de tudo, vem as grandes empresas como Cargill, Monsanto, também ocupando e fazendo essas ocupações e criminalizando nossas lideranças. Né? Eu acho que tudo isso, acho que deve haver sim uma reforma, né? Porque do jeito que está, não tem como nós, quanto indígena, quanto jovem indígena, a gente trazer os nossos outros jovens. Né? Que Brasil que eles querem? Né? Que Brasil que eles, esses jovens indígenas que estão lá nas terras, vão ver daqui para frente, né? Porque eu acredito assim que tem que haver reforma. Porque nós indígenas, nós temos muito aquela, entre aspas, os índios, os guardiões da natureza. Mas se o sistema abre brechas na Constituição para que esses guardiões sejam exterminados, como que o Estado está vendo isso, né? Nós citamos a PEC 215, nós temos várias outras rodando hoje lá no Congresso. Por exemplo, a PEC 237, a PEC 038, a PL 1610, a PLP 227. Né? 1610 é pior que a mineração. Né? E também tem dentro do próprio Executivo. Tem a Portaria Interministerial 419, de 2011, a Portaria 303, de 2012. Né? E o decreto 7957, a portaria 303 da AGU é pesada. É a portaria que quer exterminar junto com a PEC 215. Isso, tudo isso, dentro de um contexto chamado... Quais são essas paralisações? Da demarcação das terras indígenas, das unidades de conservação, da titulação de quilombos, da implementação da reforma agrária. Então, todas essas leis rodam lá hoje, infelizmente, por essas bancadas, né, que foi citada, a bancada ruralista. Agora, Felizmente a bancada evangélica também está se posicionando contra a questão indígena. Não sei qual que são os interesses, mas está se posicionando contrário. Né? Os empresários, né, tem muitos, porque, claro, todos eles querem ter, têm um interesse dentro das terras indígenas e das terras de povos e comunidades tradicionais que lá habitam. Bueno, na questão LGBT, falar sobre subrepresentação chega a ser até ridículo, porque nem a subrepresentação existe, né? Começa pelo fato de que não existem dados. O IBGE não faz a questão de orientação sexual dentro dos dados e não faz a análise desses dados. Então, a gente não tem um número da população LGBT no Brasil. A gente tem uma estimativa que é baseada num estudo que foi feito há décadas atrás, que é o relatório Kinsey, que se acredita que 10% da população é gay, lésbica, ou tem uma identidade de gênero diferente, o que é completamente absurdo, né? A gente tem a noção da nossa vida, no nosso cotidiano, que a representação é muito maior, né? E tem as outras questões também que estão envolvidas, que também não entram nesses debates. A gente também não tem um levantamento de dados dentro do TRE. Quando você entra no site do TRE, você consegue pesquisar a questão de cor, de raça, de gênero. Até a questão indígena aparece, os candidatos que se autodeclaram como indígenas, mas ninguém se autodeclara gay ou lésbica, e por mais que faça isso, não tem um dado. O único representante que a gente tem que é assumidamente gay é o Jean Willis do PSOL, tipo, é uma pessoa dentro de um universo de um país gigantesco, né? Um país com dimensões continentais. Então, chega a ser ridículo, né? Tipo, a gente falar que a gente tem um representante, né? Uma pessoa que se autodeclara gay. Então, são questões difíceis, porque para a gente começar a debater a questão LGBT dentro da política, a gente tem que começar com o básico do básico, que é pedir a solicitação de que os dados sejam levantados, né? Para a gente conseguir lutar por isso e levantar essa bandeira, né? A gente não consegue dizer quantos mil a gente é na população, quantos milhões, né? A gente não tem isso, né? Então, como a gente faz essa luta? Nos movimentamos dentro do plebiscito, também nacionalmente, o pessoal que faz parte da BGLT dentro dos seus estados também está se movimentando, pedindo que essa mudança que a gente quer que aconteça, que a gente sabe que não é ideal, porque até eu estava lá embaixo, tem um grafite do plebiscito, e a pessoa alguém escreveu de caneta em cima assim: vocês acham que vão mudar alguma coisa constitucionalmente? Eu não acho que talvez seja constitucionalmente, acho que talvez a gente queira realmente uma revolução completa, mas enquanto a gente não alcança isso, e como a gente teve aqui num outro debate na Rádio Gralha, a gente também falou sobre isso, são as formas que a gente tem de se movimentar. A gente não pode ficar inerte nesse mundo e deixar que as coisas continuem do jeito que estão. Então, foi uma escolha de se organizar e, tipo, emplacar essa luta dessa maneira, pelo menos nesse momento, né? Então, acho que da questão LGBT seria isso. Nós temos a Constituição de 88, que, pela grande maioria da população, por todos os estudiosos que a estudam, ela é uma das constituições mais avançadas da história dos direitos. E, realmente, ela tem direitos assim maravilhosos. Direitos que, embora estejam na Constituição, nós tivemos que, após ela ser promulgada, votada, sancionada, colocada no papel, a população teve que ir às ruas e lutar para que eles fossem regulamentados. E aí tivemos trabalhadores, sindicalistas, indo lá lutar durante a década de 90 inteira. Então foram avanços que foram feitos também com muita luta. A Constituição, ela tem direitos, ela tem deveres do Estado para com o povo, direitos para o povo. Só que, infelizmente, nós não vemos isso acontecer. E também vemos resquícios dentro da Constituição da ditadura militar. Então, eu gostaria que vocês me pudessem dizer, assim, para quem está escutando agora, na opinião de vocês, quais são as principais lacunas em relação a cada um dos movimentos em que vocês militam. Por exemplo, nós sabemos que hoje nós temos o caso da violência, em todas as suas formas, contra a juventude negra, contra a mulher, contra a população LGBT, e que simplesmente é um resquício da ditadura, porque o ser diferente, para eles, já é o simples motivo de agredir. Então, tenho, pessoal. Bom, a Sibeli tocou num assunto que, na semana passada, nós, representantes do movimento negro, estivemos participando da segunda marcha internacional contra o genocídio do povo negro. Então, quando a gente fala em subrepresentação da juventude negra, um dos dados que mostram a urgência em se discutir a representação da população negra no Congresso é o da mortalidade da população negra. Bom, essa marcha da semana passada, que aconteceu agora no dia 22 de agosto, ela é organizada por uma campanha que chama Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, que desde 2005 ela articula os negros na luta contra o racismo. Este ano, ocorreram manifestações em mais de 18 estados aqui no Brasil. E o que esses jovens fizeram indo para as ruas nesses estados? Eles foram denunciar o extermínio da população negra. Então, a gente chega até o plebiscito e faz a seguinte indagação, uma provocação mesmo. Nós falamos em representação da juventude, mas e a juventude negra? Como ela vai ser representada se ela já está sendo morta antes de ter acesso a políticas e antes de ter acesso a qualquer tipo que lhe garanta a vida, a qualquer tipo de respaldo do governo, do Estado, do direito à vida? Então, assim, o que essa marcha denunciou? O que esses jovens, milhares de jovens que foram para as ruas na semana passada, o que eles denunciaram? Eles denunciaram que o mapa, segundo o mapa da violência de 2014, a morte dos negros ela é bem maior que a dos brancos. Isso é fato. Morreram proporcionalmente 146,5% mais negros do que brancos no Brasil em 2012, em situações das mais, das mais variadas formas, né? Homicídio, no trânsito, enfim. Então, a gente tem que começar a refletir o que nós estamos fazendo com essa juventude negra, que é o que a gente não nos permite. Nós assistimos a televisão, comentário de jornalistas falando sobre a morte de um jovem negro nos Estados Unidos, mas a morte dos milhares de jovens negros aqui no Brasil, na esquina, na periferia de Curitiba, ela não causa dor nenhuma na alma de ninguém. Então, isso nós temos que nos refletir. Por que nós olhamos e nos indignamos com a morte de um cidadão negro, afro-americano, e não com um afro-brasileiro, um afrodescendente, um menino jovem negro? Então, esses dados, né, isso que nós vemos acompanhando, de dados de violência e mortalidade, quando a gente faz um recorte de cor, a gente pode fazer a seguinte reflexão. Que quem faz as leis nesse país, quem faz as leis não sente o racismo. Quem faz as leis nesse país não conhece a realidade da situação do jovem negro. E não falo somente do jovem negro de periferia, porque o racismo ele está tão impregnado na nossa sociedade que ele perpassa até as condições de classe, ele é vivenciado cotidianamente nos mais diferenciados espaços. Então, a gente tem assim, a gente tem uma que olhar para o plebiscito, que ele é o caminho para uma mudança desses dados, né, para reverter esse quadro que a gente tem no país. E mudando a Constituição, repensando essa distribuição de poder, nós trilhamos um rumo a uma maior representação dos negros no poder e, por consequência, né, por consequência nós vamos trabalhar para reduzir essa distância entre negros e outras etnias. Né. Só para a gente trabalhar com dados aqui que eu tinha falado em relação à representação da política no Paraná, do negro no Paraná. Não vou estender muito porque é bem rápido. Eu peguei os dados do TRE, né, que é o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, e o que a gente tem de dados ali? Esses dados todo mundo pode buscá-los. Como disse a Juliana, lá não tem sobre a população LGBT, mas a gente pode pegar dados sobre a população negra. É, segundo os dados, nessas eleições gerais agora de 2014, foram contabilizados 1.238 candidatos para disputa nas eleições de 2014. Dessa população, 1.021 são brancos. Indígenas são 2. 138 são negros, pardos, e 77 são considerados pretos. Então, nós teríamos 1.021 brancos e 200 negros, pretos e pardos, que é como está dividido. Isso é mínimo. Então, e olhando agora numa distribuição para deputado federal, por exemplo, está registrado que 344 candidatos disputam esse pleito. Dessa quantidade, 290 são brancos e 52 se autodeclararam pretos e pardos. O que faz, e isso significa que são 15% da população disputando. Para o Paraná, 399 municípios com uma diversidade de população bem ampla, por que ainda essa representação é tão pequena? Né? Por que apenas 2 indígenas? Então, nós temos que começar a refletir sobre que essa representação, ela não é para ser numérica, mas também é a partir dos números que nós começamos a observar como que se dá isso. Porque quando a gente fala sobre números, não necessariamente as pessoas que se autodeclaram negras estão de fato representando os negros, assim como aqueles que se autodeclaram LGBT, não necessariamente vão fazer a luta LGBT. Como? Isso. E a de gênero é a mesma coisa. Nós precisamos ter esses números, mas nós precisamos também de pessoas que tenham o debate qualificado para representar a população negra nos espaços de poder. E esse é um trabalho que nós temos que fazer nos debates subsequentes que virá sobre o plebiscito. O plebiscito não para por aqui. Então, agora nós temos uma outra etapa, que é qualificar esses representantes dos mais diferenciados segmentos que não estão representados no Congresso Nacional. Em cima da pergunta sobre a questão ditadura, para nós, assim, no entendimento nosso da conjuntura política hoje, a gente não, nós, hoje o movimento indígena não passou esse tempo da ditadura, mas os nossos pais passaram. Mas o que nós estamos passando hoje é igual, porque é uma maneira de você travar o movimento social, né? Em cima do que você falou sobre a questão dos que nos representam em espaços, mas não vivem o nosso dia a dia, eu falo da questão do judiciário, a questão dos juízes e dos procuradores federais, dos Ministério Público. Então, esses não viveram no nosso meio, não foram da periferia, não foram das terras indígenas, não vieram de dentro das terras indígenas, né? Não vieram de movimentos LGBT, não vieram de nenhum tipo de movimento de mulheres. Então, esses aí vieram de um poder onde que seus pais, com certeza, já são juízes ou já foram procuradores federais. A própria Polícia Federal, né? Para você chegar a uma Polícia Federal, você já vem de uma elite. Então, ninguém desse povo viveu na pele a realidade nossa. Então, hoje, para um procurador federal do Ministério Público oferecer um pedido de uma preventiva para um militante, é muito fácil para ele. O juiz não viveu. O juiz, o que o Ministério Público oferecer, é o que ele vai executar, né? Então, que nem hoje para nós, o movimento indígena, os assassinatos, são muitos assassinatos que têm acontecido no Brasil, um genocídio silencioso, que a imprensa não divulga. A imprensa, geralmente, o que ela divulga é quando morre um ruralista, quando morre um agricultor, daí é muito comentado, é muito falado, chamado, tratado nós de selvagem. Mas de 2013 até 2014, foram 260 indígenas assassinados no Brasil, lideranças indígenas importantes no Brasil que foram assassinadas, que a mídia não mostra, a imprensa não mostra, nem a Polícia Federal não investiga, Ministério Público nenhum oferece ao juiz ou que seja investigado as pessoas de quais tem esse ligamento, que aonde que aconteceu esses assassinatos, né? Então fica impune, né? Fica sem impunidade. Hoje, o que o Ministério Público tem usado, contrário a nós, os militantes indígenas, que ele tem oferecido ao juiz, por exemplo, formação de quadrilha. Formação de quadrilha. Nós estamos em quase 2.000 índios na minha aldeia. Então, quer dizer que 2.000 índios são de uma quadrilha. Sequestro. Nós moramos em 2.000 índios. Como que nós vamos sequestrar uma pessoa com 2.000 índios dentro da aldeia? Como que nós vamos mantê-lo em cárcere privado? Como que nós vamos... outra coisa que eles colocam, invasão de propriedade. Se nós está garantido na Constituição as nossas leis internas, está dentro da legislação as leis internas, que nós temos que criar as nossas próprias leis internas dentro da nossa comunidade para o bom viver dentro daquela comunidade. E o Ministério Público chega lá, quer mudar tudo, o juiz quer mudar tudo, o delegado da Polícia Federal. Vai chegar um momento nas nossas vidas como indígena que ninguém quer ser mais cacique, né? Porque você é cacique, você corre o risco de amanhã. Eu, por exemplo, fui uma das pessoas que sofri isso, né? Não só eu, como várias outras lideranças hoje estão respondendo processos. Eu fui acusado de 12 crimes. Eu fui acusado de invasão de propriedade, fui acusado de bando armado, fui acusado de formação de quadrilha, fui acusado de sequestro, de cárcere privado, de roubo, furto qualificado, de posse, como que fala? Posse ilegal de arma, agressão. Foram 12, só para vocês terem ideia. Que juiz que não vai condenar uma pessoa como eu, vai condenar. Eu não sou ameaça para a sociedade. E o pior de tudo é que nem hoje eu estou morando em Curitiba. Porque para mim poder sair do presídio, eu estava preso em Piraquara. Fiquei 21 dias preso em Piraquara. Para mim sair, eu tive que assinar a minha condicional de não me aproximar da minha terra onde eu nasci. Porque se eu me aproximar da minha terra onde eu nasci, eu volto para o presídio de volta. Então, eu estou morando em Curitiba hoje, mas toda a minha família está lá dentro. Teve a assinatura do cacique da liderança e de quase 600 indígenas da comunidade pedindo meu retorno imediato para a comunidade, mas o procurador federal entende que eu sou uma ameaça para a comunidade. Mesmo que a comunidade assinando me pedindo meu retorno novamente para a comunidade, eu sou uma ameaça para a comunidade. Então, é isso que eles estão usando hoje. O próprio cacique Babal do Morro do Padeiro, né, lá na Bahia, um dia antes dele embarcar para Roma, né, que ele ia levar um documento falando sobre a criminalização das lideranças indígenas hoje aqui no Brasil, do genocídio que está acontecendo, né, a Polícia Federal o prendeu, fez as mesmas acusações e colocou um artigo a mais. Por homicídio. Ele ficou preso 15 dias, foi liberado porque não foi provado nada, mas a denúncia internacional ele já não pôde fazer. Então hoje, se a gente viveu na época da ditadura, nós estamos vivendo um momento autoritário, um momento ditador. Então hoje, para você ser um militante, para você ter uma filosofia de lutar pelo direito, você corre riscos. Mas eu acredito que ninguém pode parar nós. Ninguém vai nos travar. Não é me impedindo de voltar para a minha terra que vai impedir o que está dentro da minha cabeça. E vai impedir o que é a luta nossa pelos nossos direitos. Porque eu acho que a gente não... O indígena, ele como o Márcio falou, o Márcio Cocoi, a gente não luta só exclusivamente por nós, os indígenas. A gente lutamos pelos nossos direitos, que é o direito dessa diversidade, que o país não pode mais fugir disso, não pode querer construir uma política de desenvolvimento para o país, sem que seja respeitada essa diversidade cultural, que isso não são só os 305 povos no Brasil hoje, indígenas, são toda a diversidade, que é a juventude, né, que são os negros, que são os quilombolas, né, que são os povos e comunidades tradicionais, né, que é o LGBT, né, as mulheres, né, sindicalistas, todos os movimentos. Então, o país, se se faz uma reforma política, primeiro tem que começar por esse princípio, que é o princípio do respeito com essa diversidade. Porque o Brasil não é um país construído por capitalista, não. ele é um país pluriétnico, né? Que é onde que você tem que respeitar essa diversidade, se você quer crescer. Outra questão que tem pegado para nós, os indígenas, são duas questões que tem pegado para nós também, além do que tramita no Congresso, que seria uma questão da última fronteira agrícola, que é a Amazônia, né, que se hoje está se trabalhando para cima da Amazônia para poder a expansão da soja para cima da Amazônia, e a outra são os recursos genéticos, né, que hoje é cobiçado pelo mundo inteiro, principalmente pelas grandes empresas aqui no Brasil, por isso que é um dos perigos e um dos riscos que a gente está correndo, também nós, os indígenas, seria essas questões. Então, eu acredito que o momento oportuno, mas desde que seja construído por nós. Porque a partir da hora que vai para dentro do Congresso Nacional, o Congresso Nacional, ele querer construir esse plebiscito, e ele, nós, infelizmente, mais uma vez, a gente vai ficar fora disso. E amanhã nós vamos estar sendo criminalizados novamente. Né? Assim como a gente tem acompanhado. Né? Que hoje você se manifestar é você ser um inimigo do Estado. E não é isso que nós queremos, não. A pergunta e o comentário que a Cibele fez é bem importante para nós, enquanto mulheres, né? Eu só queria fazer um comentário aqui à parte, porque a Cibele, hoje nossa mediadora aqui, né, fez um feito muito legal. Não, eu vou contar, não adianta melhor que essa cara. A Cibele trabalha com as comunidades quilombolas aqui do Vale do Ribeira, e eu não vou deixar de falar, não adianta me olhar com essa cara. Ela esteve na Justiça Federal aqui em Curitiba por um motivo bem específico, para tentar explicar para aqueles juízes federais, como o Creta colocou aqui agora, que não vivem a realidade dessas comunidades tradicionais, para tentar explicar a eles a dificuldade dessas comunidades saírem de lá, de onde elas estão, que é realmente muito difícil sair de onde elas estão, para virem até aqui, Curitiba, para participarem formalmente daquelas audiências eternas. E para dizer assim, olha, como é uma comunidade, teria que vir praticamente toda a comunidade nessas audiências. Por quê? Porque veio o João, mas a sua testemunha é a Maria, que é a sua vizinha. Ou seja, está todo mundo dentro da mesma comunidade. E era uma questão previdenciária naquela situação. E, assim, de uma forma muito, muito legal mesmo, ela conseguiu que, então, a Justiça Federal fosse até a comunidade quilombola. E eu posso dizer, porque eu vi com os meus próprios olhos, que foi realmente muito interessante ver a juíza que foi lá para fazer as audiências botar o salto no barro. Foi realmente muito interessante. Então, eu tenho certeza, assim, que se todo o judiciário, como o Creta colocou aqui, tivesse minimamente a vontade, porque falta vontade, eles podem fazer isso. Se minimamente eles tivessem vontade de conhecer a realidade das comunidades, eles poderiam. Eles poderiam ir a qualquer canto, porque eles podem. Eles podem, só não vão porque não querem. Porque é mais fácil ficar no conforto do ar-condicionado e chegar de carro e sair de carro do prédio do fórum. Então, eu só queria contar isso, porque a Cibele merece palmas por causa disso, né? Palmas para a Cibele. Bom, falar de um Estado que não funciona, para nós mulheres é muito tranquilo. Porque a gente tem mais exemplos daquilo que não funciona do que aquilo que funciona. E a Constituinte de 87, infelizmente, nos deixou de fora de todo um processo político. Eu posso dar aqui tranquilamente como exemplo a questão do aborto. Eu gostaria de falar do aborto do nosso ponto de vista, até para dizer assim, que muito do que as pessoas pensam a respeito do aborto é um equívoco. Nós não lutamos, entre aspas, né, pela legalização do aborto. Talvez esse termo seja equivocado por si só. Quando nós falamos do aborto, nós não estamos querendo dizer assim, ó, nós queremos o direito de abortar hoje, amanhã, a torto e a direito, como dizem por aí. Não é isso. A discussão não é essa. E fazer a discussão partindo desse pressuposto é muito equivocado. Equivocado por quê? Porque a discussão que nós queremos levar para os espaços é a descriminalização do aborto, que é uma coisa totalmente diferente. Eu dizer que eu sou a favor da descriminalização, ou seja, dizer que eu não sou a favor que uma mulher seja criminalizada pela prática do aborto, é bem diferente de dizer que eu sou a favor do aborto. Porque eu posso não necessariamente ser a favor do aborto e dizer assim, penso que talvez não seja o ideal criminalizar uma mulher por fazer aborto. Existe, para mim, uma diferença incrível entre uma coisa e outra. Por que que é importante debater isso? Porque as mulheres que fazem aborto, hoje no Brasil, eu digo assim, do ponto de vista daquelas que morrem em relação à prática do aborto, aquelas que morrem por causa da prática do aborto, seguramente são mulheres pobres, que não têm acesso a políticas públicas de saúde e de prevenção. E não só isso. Aquelas, as mulheres ricas e as mulheres ricas também cometem aborto, né? Também fazem aborto. Normalmente elas fazem na segurança das grandes clínicas. E isso realmente é uma coisa que não é debatida. Para dizer assim, que o Estado, de uma forma geral, não só pensando no Estado em relação à saúde, então eu estou falando aqui de um Estado que pode ser dividido assim, entre saúde e também a questão judicial da prática do aborto, então nós temos ainda um Estado machista e patriarcal, porque ele não faz o debate necessário. Falar do aborto de uma forma simples e rasa é muito tranquilo. Só que percebe, o debate ele deve ir para muito além disso, né? E eu gostaria de colocar aqui também, como a Cibele... e só para finalizar, né? Essa foi uma discussão que não avançou em 87 na Constituinte, né? Outra coisa bem importante também falar a respeito de como que o Estado trata as mulheres... do ponto de vista do patriarcado, dessa estrutura patriarcal, é que esse Estado, ele nem minimamente dá às mulheres condições de ter acesso a políticas públicas. Elas quase nunca existem, mas quando elas existem, não se tem acesso a elas. Agora, queria dar o exemplo do estupro, né? Uma mulher, quando que sofre o estupro e que vai para uma delegacia, eu não preciso nem dizer como é que é o tratamento numa delegacia. E não é só na delegacia convencional, estou falando da delegacia da mulher, né? A Laís me lembrou aqui agora, que não sei, acho que foi essa semana ou a semana passada, que uma moça em Maringá, aqui no nosso estado, ela foi à delegacia para fazer a denúncia do estupro e ela foi estuprada na delegacia. Então, quando você pensa num Estado como esse, né, que não protege a mulher, e é bem importante lembrar aqui também que o Estado do Paraná é o terceiro no ranking dos estados que mais mata mulheres no Brasil, e Piraquara, que é uma cidade que está aqui do nosso ladinho, é a segunda cidade no Brasil inteiro que mais mata mulheres. Eu não estou falando de qualquer morte, eu estou falando de feminicídio, morrer por ser mulher, ser morta em casa pelo seu companheiro, pelo seu marido, ou mesmo pelos seus ex-companheiro ou marido, né? Então, um Estado que, além de não prevenir essa violência, quando tem conhecimento dela, também não reage, fica bem tranquilo para nós que esse Estado realmente, não só não estamos lá dentro representando as mulheres, como aqui de fora nós somos agredidas por esse Estado. Era isso que eu queria colocar. Bom, então, a gente falando nessa questão de representatividade, a gente pode lembrar que o Estado brasileiro, a sua representatividade é uma representatividade que a gente lembra que a juventude sempre está excluída, sempre está de fora dos espaços, das discussões. Sabemos que é um sistema excludente, um sistema opressor, que procura não só o jovem, mas assim também como as mulheres, o negro, o movimento LGBT, o movimento indígena, deixar de fora toda essa população, toda essa galera aí. Então, assim, a juventude também pede passagem, quer ter participação na política, quer ter voz. É até complicado, muitas vezes a gente escuta aquela velha frase, ah, vocês são o futuro desse país. Futuro, caramba, a gente é o presente daqui, entendeu? A gente é o presente. A gente também quer fazer a participação. A gente também quer debater, também quer discutir o atual sistema político. A gente sabe que a gente não tem uma representação como deve ser lá no Congresso. E quando a gente fala de juventude no Brasil, é algo meio complicado assim. Dá a impressão que, pô, essa juventude é a culpada por tudo. Tudo que tem de errado, de desgraça no país, é culpa da juventude. Um tema que tramita aí faz algum tempo já no Congresso é a questão da redução da maioridade penal. É algo que tratam do assunto, a gente sabe que, infelizmente, 90% da população brasileira é a favor, sem ao menos saber o que se trata da redução da maioridade penal. Será que vai resolver o problema da violência? Será que é o jovem, de fato, o problema da violência no Brasil? Mal eles sabem, tem um estudo em São Paulo, que foi revelado que apenas 2% dos crimes praticados em São Paulo são cometidos por jovens. No Brasil, esse número, se eu não me engano, chega a 7%. Ou seja, é o jovem realmente o culpado pela violência no país? Ah, não, mas a gente tem que reduzir a maioridade penal porque estamos dando direito ao jovem de matar. Opa, mas o jovem mais mata ou mais morre nesse país? Então a gente tem que fazer esses questionamentos. Quando a gente faz esse questionamento, a gente reflete. A gente vê que, queira ou não, não é a solução. Reduzir a maioridade penal não é a solução. Você vai estar atingindo diretamente o jovem. É um tema que a gente não vai estar resolvendo o problema. É algo que a gente sabe que a juventude não é a culpada por isso. Sabemos que o principal causador da violência nesse país é a desigualdade, é a exclusão, é um Estado opressor que nós temos, é uma polícia violenta criada nos períodos da época da ditadura civil-militar, e que até hoje não foi reformulada. Quando nós defendemos o debate da desmilitarização, muitos pensam, pronto, querem acabar com a polícia. Não, não é isso. Nós queremos uma abordagem mais humana. Queremos uma relação mais próxima entre a polícia, a juventude, a periferia. Só quem vive na periferia, só quem é a juventude, quem é o negro, a mulher, movimento LGBT, sabe o que é o sofrimento, sabe o que é uma abordagem policial, sabe o que é você estar andando no bairro, na sua rua, onde você mora, e você ser totalmente destratado, simplesmente um sujeito que não tem o mínimo de estudo, não tem o mínimo de consciência, rasgar a Constituição ali, passar por cima de todos os seus direitos. Então, quando nós falamos de representação, nós falamos de reforma política, é essa a ideia, a juventude quer participar, quer mostrar sua opinião, a gente quer deixar bem claro que juventude não foi feita somente para servir de mão de obra barata para o mundo do trabalho, não, que juventude não foi criada aí simplesmente para ser a culpada por todos os problemas sociais que acontecem no Brasil, e que a gente sabe que é muito mais do que isso. Nós exigimos uma atenção maior, nós exigimos uma política pública voltada para a juventude. Nós queremos maior participação no Senado, nós queremos maior participação na política, queremos o direito do jovem de poder entrar na universidade, concluir os seus estudos. Nós queremos um primeiro emprego digno para o jovem, não somente aquela mão de obra barata, que ele sirva de mão de obra barata. Então, a nossa ideia, quando a gente fala em questão de juventude, é muito mais do que isso. Não é simplesmente ali opinar, pronto, já deu sua opinião, agora deixa para quem é antigo, para quem tem estrada aqui, definir, decidir. Não, nós não queremos que alguém que não nos representa defina, decida pela gente. Nós queremos que alguém da juventude, de fato, que alguém que vive algo que a juventude é, que alguém que vive na periferia também, que alguém passa pelo sofrimento que a juventude do país passa, também venha opinar pela gente. Então é mais ou menos isso aí, galera. Bom, eu folheando a Constituição, encontrei no artigo 5º, parágrafo 8º, Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar e cumprir a prestação além da ativa fixa em lei. Ninguém será privado. Será que é isso que acontece hoje no Brasil? Né? Pelo menos para nós indígenas, isso não está acontecendo hoje. Como o Cretan falou, ele mesmo é uma prova viva disso. Né? Ele foi pelo Estado, foi acusado com vários processos. Né? Será que nós temos essa liberdade mesmo nesse país? Né? Pelo menos a Constituição de 88 fala isso, mas não é o que está acontecendo hoje. Essa ditadura disfarçada que está acontecendo hoje. Uma ditadura silenciosa. Né? Então, esse país, infelizmente, os artigos, né, estão aqui, mas não está sendo feito. Eu acho que um plebiscito popular vai ser interessante sim para nós analisar isso. Né? Porque os artigos não estão de acordo. Não está sendo feita a lei. Né? Nós não somos, nós sabemos que temos, diz a Constituição, direitos e deveres. Mas aonde está isso? Né? Acho que nós temos os nossos pontos de vista quanto movimentos sociais, quanto direito. Acho que direito de ir e vir, isso mesmo. É, por exemplo, as lideranças indígenas têm o direito só de ficar, né? É, só de ficar. Por exemplo, ele citou o exemplo dele que não pode voltar para a aldeia. Nós temos uma outra liderança nossa no estado do Rio Grande do Sul indígena que está proibida de sair da comunidade. Ele está preso lá na comunidade, baixaram a preventiva dele, que ele tem que ficar na comunidade, e se o prefeito, se os vereadores, se a Polícia Federal vê ele circulando fora da comunidade, ele pode ser preso a qualquer momento. Então, que país é esse? Em que estado brasileiro que nós estamos hoje? Né? É, só para concluir, ser rápido, né? Porque, como já disse antes, a gente não tem dados para estar analisando, mas a gente sofre com a questão da ditadura hoje com questões que ainda estão presentes, que aconteciam no período também. É, não sei se vocês conhecem a história do João Paulo, do João Nery, que até uma lei também que está sendo tentando aprovar sobre o respeito à identidade de gênero das pessoas. Mas durante o período da ditadura, ele era ainda do gênero feminino, né? E ele se vestia de mulher para andar na rua, porque para ele era mais seguro estar vestido de mulher do que estar vestido de homem, né, para andar na rua. Então, todas essas coisas que ainda a sociedade traz, que está internalizado na homofobia institucional, principalmente dentro das polícias, como elas são ensinadas, né, como elas são colocadas, todo mundo num balaio é negro, é pobre, é viado, é sapatão, vai ter que ser, vai para a cadeia, ou vai ter que sofrer uma batida policial, porque deve estar fazendo alguma coisa errada, se é travesti, está fazendo ponto, está vendendo droga, está com canivete, vai fazer alguma coisa para alguém. Então, tipo, essa questão do clichê que se criou no período da ditadura contra as pessoas, e principalmente com os movimentos sociais, porque a criminalização que os movimentos sociais sofrem hoje nada mais é do que a cultura que foi criada no período da ditadura, de que qualquer pessoa que se rebelasse ao sistema deveria ser aniquilada, né? Deveria sofrer tortura, deveria sumir, e a gente tem representantes de pessoas que até hoje defendem esse modelo, né? Tipo, a minha esposa faz faculdade e o professor dela da faculdade disse essa semana que acha que a ditadura tem que voltar mesmo, porque, tipo, isso era o certo, e, tipo, ver nas mídias sociais um escroto igual o Roger, lá do Traje a Rigor, falando que os pais dele não sofreram na ditadura porque não estavam fazendo merda. Então, essa é a sociedade em que a gente vive. Pessoas que, tipo, ainda reproduzem toda uma cultura que foi criada na ditadura. E foi criada na ditadura. Não é uma coisa que sempre existiu. Não é uma herança que a gente traz, que nem um processo escravagista, tipo, que foi uma cultura criada durante séculos. Não! Foi, tipo, duas décadas da nossa história que criaram uma cultura que permeia todo mundo até hoje. E como a gente está nessa sociedade que é manipulada pelas, pelas classes sociais mais altas, pelas elites, isso vai sendo reproduzido e mantido. Então esse é o maior absurdo que a ditadura podia ter feito e continua fazendo, mesmo tendo acabado com o seu processo. Ter representantes eleitos, isso é o pior também, um Jair Bolsonaro da vida que fala que a comissão da verdade está procurando osso e quem procura osso é cachorro. Então, tipo, a gente tem representantes da ditadura que são eleitos até hoje. São pessoas que perpetuam essas ideias, sem contar toda a sociedade elitista que também continua com isso. Então, um processo de constituinte feito pela população, que é essa proposta, que é tipo, que as pessoas participem, não um congresso que não nos representa, é quebrar com essa sociedade, com essa cultura que foi criada durante o período de ditadura e que permeia nossa sociedade até hoje. É minimamente tentar quebrar com isso. A gente tem no plebiscito um processo que ele permeia várias reformas que nós gostaríamos de ver na Constituição. Uma Constituição que, ela, no papel, ela é perfeita, mas que na prática, quando ela é colocada em prática, nós temos que lutar para que ela se efetive. Porque nós, que somos povo, nós não temos a representatividade necessária para que aquilo se torne verdade. Temos o judiciário, que faz uma lei, que aplica uma lei que é cega. Uma lei que tem dois pesos e duas medidas. Se você não tem dinheiro, você não consegue acionar o judiciário. Se você tem que ir para a justiça gratuita, você não tem defensores suficientes para atender a pessoa que é pobre. Você não consegue um advogado dativo, você tem que ficar na fila às 4 horas da manhã para ser atendido ali 2-3 meses. Se você, então, o judiciário, que muitas vezes o que vai falar mais alto, e às vezes pesa isso para o juiz, é o cara pode pagar tal advogado. A pessoa lá, a senhorinha, não pode pagar. E muitas vezes a gente vê que nas questões, ainda mais de comunidades tradicionais, de pequenos agricultores, pesa o dinheiro na hora de uma decisão judicial. Então, o processo do plebiscito é realmente para buscar essas reformas. Com relação ao plebiscito em si, ele também fala de mostrar as subrepresentações. Só que quando nós vamos falar de subrepresentações, nós vemos que as subrepresentações são a grande maioria da população, que não é representada por conta de um sistema político, de um sistema no Congresso que está falido, mas que nós não conseguimos mudar. Por quê? Porque nós temos um financiamento privado de campanha que está aí fazendo com que nós não consigamos eleger os nossos representantes. Candidatos que representem a pauta dos movimentos, que representem a pauta das mulheres, das comunidades tradicionais, dos negros, da população LGBT. Então, assim, como cada movimento, como cada comunidade, ela está vendo o que vai ficar, assim, o plebiscito em si. A gente sente que ele está desencadeando um processo. E como é que cada movimento pretende trabalhar a partir disso? Como é que cada movimento vai trabalhar com isso, com esse processo que está sendo desencadeado? Porque agora, eu espero que não seja um retrocesso, que só tenda a avançar. O que poderia ficar para nós, né, que eu, não falando só como indígena, mas como um militante do movimento, que eu acredito que a reforma política, né, mesmo sendo financiada pelas grandes empresas, os grandes empreendedores e principalmente por ruralistas, é a questão de que o voto é nosso. É nós que votamos, é a sociedade que vota, é a sociedade que é a sociedade excluída, é essa que vota, é essa que elege. E muitas vezes a gente, todo dia a gente está tendo um exemplo na política, né, que está lá, pai, filho e vai indo. Até lá o último, tradição na política. Uma família de tradição na política. Mas mesmo assim a gente continua votando. Mesmo que o cara seja da tradição na política, a gente continua votando. Muito por a gente não acreditar muitas vezes naquele movimento social que tem aquela pessoa que tem um pensamento, que veio desse movimento, que entende, sente na pele o que é você querer dentro de um país, né, forte, aí, comandado por empresas e aí por ruralistas, a gente continuar investindo nesse povo. Né? A gente continuar, por mais que ele diga, eu tenho tradição dentro da política, meu avô, meu pai, e eu agora estou na sequência. Então, eu acho que uma reforma política não é só mexer dentro do Congresso, mas o próprio conceito de nós também em sociedade, né? Não só quem é de movimento social, mas a própria sociedade, que não é de nenhum outro movimento também, que precisa repensar também o conceito, né? Porque a gente precisa fazer essa reforma com a gente também, né? Saber em quem a gente vai votar mesmo, né? Não é uma carinha bonita lá na TV, produzir um bom vídeo, um audiovisual lá para aquela pessoa que está falando, né? Que a gente sabe que muitas vezes o que a pessoa está falando não é uma coisa que sai dela, é uma coisa que está sendo lida e ela está falando dentro do que foi já escrito para ela, né? Não é uma coisa que sai como nós aqui, ó. Nós falamos a nossa dor e a gente defende o que é a nossa dor. Agora, aquele bonito que está ali, aquela imagem bonita, aquele vídeo bonito, né, que muitas vezes confunde a sociedade, vota pela beleza, né, e não pela causa, é isso que nós precisamos mudar, esse conceito. E é muito importante quando tem esses debates, né, que está acontecendo como hoje, debate onde que a gente dá, é dado a nós, os movimentos sociais, a gente um pouquinho de mostrar o que a gente quer como mudança dentro do Estado brasileiro e também respeito por essa nossa diversidade cultural, que eu insisto em falar sobre a questão da diversidade cultural, porque não só pela questão indígena do tamanho que é essa diversidade, mas por todos nós. Então precisa se fazer essa reforma política, mas nós também precisamos estar atento para essa reforma, nós como pessoas, né? Então, a Cibele coloca assim, né, o que nós esperamos para depois do plebiscito. Temos que entender que esse processo, então, ele é bem diferente dos plebiscitos anteriores. Isso tem que ser dito, aliás. Qual que é a diferença importante deste plebiscito para os plebiscitos populares anteriores? Os plebiscitos anteriores... A resposta que nós queríamos das pessoas era não. Por quê? Porque nós queríamos refrear ou parar alguma investida, uma investida perigosa para nós, sociedade, né? Só que aquele processo terminava ali, no dizer não. E o exemplo clássico disso foi o plebiscito da Alpa. As pessoas votaram não, e realmente aquele resultado que foi expressivo, não passa do livre comércio das Américas. Esse nosso plebiscito agora é bem diferente, porque a pergunta é outra e a resposta que nós queremos obter das pessoas também é outra. A gente quer sim agora, sim para algo que nós vamos construir. Então, pensar em algo que nós vamos construir tem que fazer nós sairmos, antes de mais nada, da nossa zona de conforto, como disse o Cretan, mudar nossa mentalidade, mas não é só nós. Se eu quero fazer com que essa sociedade reflita, como disse aqui antes, né, as estruturas machistas e patriarcais do nosso Estado, nós temos que começar fazendo isso dentro de casa, porque o nosso Estado é um reflexo daquilo que acontece na nossa sociedade, de uma forma geral. Então, falar com as nossas mulheres, falar até com os nossos movimentos feministas e fazer com que todas saiam dessa zona de conforto. Essa, com certeza, será a nossa maior dificuldade. Por quê? Porque vivemos numa cultura que, aliás, a própria política não se discute. Todo mundo sabe aqui, né, daquela velha máxima que diz que política não se discute. Quando, na realidade, é bem o contrário, né? Falar de política pressupõe diálogo, pressupõe discussão, pressupõe conflito. E para que se chegue a um senso comum para os envolvidos. Então, falar de política e falar de política com as nossas mulheres é, antes de mais nada, desconstruir conceitos que estão arraigados aqui para nós, especialmente mulheres, porque já nos disseram muito que política não é espaço para a mulher. Então, pensar numa construção futura desse plebiscito, com certeza, pressupõe, antes de mais nada, fazer todo mundo sair da zona de conforto. E fazer todo mundo sair da zona de conforto e ir para o embate, porque não é só debate, é ir para o embate, porque vai ser mais uma vez um momento de correlação de forças, como já foi em 87. Então, para isso, com certeza, nós precisamos garantir que nós estejamos, antes de mais nada, empoderados do debate. Isso é necessário e urgente. Então, o plebiscito para nós é tão importante, não só como um instrumento de pressão para fazer acontecer as mudanças que nós queremos, mas o plebiscito para nós, ele está sendo, digo está sendo assim no gerúndio mesmo, porque nesse processo todo que vem sendo construído, é um processo pedagógico. Ir para os espaços, debater todas essas questões com as pessoas, e não importa aonde nós fomos e estivemos, foi muito importante. Importante para quê? Para esse processo que se inicia. De antes de mais nada, empoderar as pessoas e fazê-las compreender que política é para todos. É para nós mulheres, é para os indígenas, é para os negros, é para a população LGBT e é principalmente para a juventude. Né? Alisson, dizer que vocês são um futuro... Outro grande equívoco. Né? Estamos aqui, né? Estamos aqui. Se estamos aqui, então temos o direito de participar. Então, essa, aliás, é uma... Estou aqui dando um depoimento, né? Porque desde setembro do ano passado que vemos que vemos construindo o plebiscito e indo para os espaços falar sobre, eu posso dizer para todos, assim, tranquilamente, que eu estou gigante. Muito embora eu tenha só 1,60m. Mas eu me sinto muito, muito gigante, assim, porque não foi só ir para os espaços, mas foi a forma como eu saí deles. Era isso. Embate político, plebiscito popular é uma grande... Com certeza, será uma das grandes mobilizações, né? Para todos os povos, para todos os segmentos, para todos os movimentos. Porque acredito eu que chegou uma hora de uma mudança, né? Eu estava aqui novamente folhando, por exemplo, artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. A saúde é direito de todos. Agora, será que o Estado está cumprindo o seu dever? A educação também. É direito de todos e dever do Estado. Será que o Estado está cumprindo as suas funções? Então, são essas mudanças, né, que eu acredito que devem ocorrer. Né? Porque, infelizmente, a nossa Constituição parece que ela é tão jovem, mas parece que ela já está bem ultrapassada nesse momento de conjuntura atual política que vivemos. Eu acho que assim, os movimentos que estão participando do plebiscito, eles não vão continuar um trabalho a partir do plebiscito, mas acho que é retomar também uma coisa. Assim, dentro do movimento sindical, eu trabalho com formação e é uma coisa que a gente tenta retomar muito, assim, que está muito difícil, e no movimento LGBT a gente tenta fazer isso também, que é retomar o debate das bases. A gente está cansado de cabeças pensantes pensando por nós. Nós queremos que todos pensem e não que alguém chegue, um iluminado lá, e dê essa ideia para alguém. Nós queremos que todas as pessoas participem e efetivamente tenham um senso crítico e tenham participação efetiva nas coisas. Então, eu acho que é a retomada do trabalho de base. Assim, eu acho que o plebiscito vem também com esse intuito, assim, das pessoas retomarem a participação e o efetivo contato com as suas bases. A gente vê que, tipo, dentro do movimento sindical, a gente está sem nenhum representante aqui do movimento sindical, mas é legal falar, que a gente tem um problema dos sindicatos de gaveta, dos sindicatos pelegos, que são aquelas pessoas que recebem o imposto sindical, que é uma bolada, porque é uma lei que foi inventada na época, na era de Getúlio Vargas, que perpetua até hoje. Então, são sindicatos que recebem uma bolada por ano, tem estrutura, tem sede campestre, são assistencialistas e não tem um trabalho com a sua base. Sua base não conhece eles, não sabe quem é a diretoria, não sabe quem participa. E como disse a Liliane também, não tem representação das mulheres, né? Você vê, tipo, sindicatos que têm uma base de 80% de mulheres, em que a diretoria é toda de homens, e se não é toda de homens, os cargos de presidente, secretário-geral e tesoureiro, que é quem manda, são com os homens. As mulheres, elas ocupam outros cargos que é para não atrapalhar, né? Para não encher o saco, tá ali, tá com um carguinho, não me incomoda, né? E tá cumprindo a cota. E daí fica nessa história de cota e também não dá possibilidade. A cota não é só pra gente ter a participação das mulheres, que é o que acontece hoje em dia na política também. Existe uma cota de mulheres nas candidaturas, mas que não se reflete depois nas eleições. Essas mulheres não são eleitas, né? A gente tem o grande problema de que mulher não vota em mulher, né? Então, começa desde o pequeno. Então, a gente é uma cultura machista que também tá resultando nisso. É. E, então, assim, eu pego muita fala do movimento indígena nesse sentido. Eu acho que a gente tem que retomar o debate nas bases, tem que deixar todas as pessoas participando e cientes de que elas também têm que fazer essa mudança, elas também têm que estar ativas nisso, né? É ficar só o movimento batendo e, tipo, as pessoas não virem junto, é que nem fazer greve. Se você faz uma greve e a categoria não vem junto, isso não é uma greve, isso é uma palhaçada, né? Porque ficar a diretoria batendo no empresariado e a base, tipo, quando você vai fazer greve, querer saber quantos dias vai ter de greve para poder viajar, isso não é greve, né? Isso é palhaçada. As pessoas têm que participar ativamente. Elas têm que entender que o movimento só se faz com elas presente ali naquele espaço. Então, essa é uma das coisas que eu queria falar. E a segunda, que eu acho que tem que ser ressaltada, e a gente não pode deixar, assim, que é o fim do financiamento privado das campanhas. Isso é um absurdo, assim. Eu fui candidata a vereadora na última eleição aqui em Curitiba e é muito absurdo. Quando você entra no site do TRE para ver os gastos declarados das pessoas, mas é o gasto que a pessoa declara, né? Que a pessoa pegou recibo eleitoral e tudo mais. Outra é o que passa por fora, que geralmente é o dobro do valor, né? Você vê pessoas que gastaram numa candidatura a vereador de Curitiba, né? A vereadora de Curitiba, 2 milhões. Então, isso é muito absurdo. A gente, tipo, tem que acabar com isso quanto antes. E acabar com essas pessoas que depois estão lá fazendo bancada ruralista, bancada evangélica, que são pessoas que estão sendo eleitas por um interesse que não vai ser mudado. Essas pessoas não vão ser tocadas pelas nossas pautas, jamais. Enquanto tiver um financiamento privado, a gente não vai acabar com isso. Então, para mim, essa é uma das pautas mais importantes, o fim do financiamento privado das campanhas. Isso tem que acabar, e tem que acabar, tipo, para ontem, né? Essas campanhas milionárias, por empresas que ganham licitações e, tipo, mandatos que ficam atrelados a empresas, isso é ridículo, né? A gente vê aí milhares de coisas que acontecem que não vão para frente por causa dessas licitações fraudulentas, né? Superfaturadas, entre outras coisas. Ah, eu só queria falar mais uma coisa e depois passo para a juventude. Eu vi uma campanha de uma candidata a deputada estadual e ela falou um negócio muito interessante. Infelizmente, eu não lembro o nome da candidata. Mas ela falou, às vezes a gente vê um rosto novo na TV fazendo uma propaganda, mas com um sobrenome já muito conhecido. Então, o que adianta, né? Você, tipo, tá pensando, ah, eu vou votar na juventude, vou votar naquela menina ou naquele cara porque ele é novo, vai trazer minhas pautas. Que nada! Ele já foi doutrinado para manter os padrões que já existem. Então, é a mesma coisa com as mulheres. Assim, não é porque é mulher que a gente vai votar nela. Ela tem que ser uma mulher feminista que defende as pautas feministas. Ser uma pessoa que é negra, mas não defende, não participa do movimento negro, pra gente não interessa, né? Isso não é representação. Assunto que eu também, que é essa questão da representação. Ele citou que tem programas onde as pessoas incorporam uma personagem para transmitir uma ideia ilusória. O que nós estamos vendo hoje na televisão é uma propaganda recente da Folha de São Paulo, um jornal que se declara independente, e ele acaba assumindo a sua opinião. E ela tem opinião. Então, tem a propaganda, a Folha é contra as cotas, eu também sou. Então, quer dizer, se a mídia, ela fala que ela também é, e ela é uma personagem negra, se a mídia tem esse poder de fazer com que personagens assumam o discurso dela, qualquer propaganda, como disse Cretan, faz com que você incorpore e assuma aquilo que bem lhe convier, né? Então, nós temos que pensar que, enquanto parte da população negra, nós estamos o tempo inteiro enfrentando isso, seja na mídia, seja nas representações em espaço. Nos são dados espaços para que a gente tenha representatividade. Mas que representatividade é essa? Eu não quero estar na televisão fazendo uma propaganda, mas representando esse tipo de propaganda, né? Então, a mesma coisa acontece com o movimento LGBT, com as mulheres. As mulheres estão ocupando espaço de mídia, mas elas estão representando aquilo que elas realmente estão ali para falar? Não, elas não estão. As mulheres estão na televisão representando os papéis mais anacrônicos no que se dizem respeito à relação, em relação às mulheres. As mulheres hoje, elas estão como uma outra... nos espaços de poder, elas estão tendo conquistas que há 20, 30, 40 anos nós não pensávamos em alcançar. Mas a representação, ela não está em sintonia. A representação da mulher na televisão, ela não está em sintonia com essa mulher que está aqui hoje participando desse debate. Assim como dentro, a representação do negro, política, mídia, ocorre a mesma coisa. O estado como a Bahia, por exemplo, que a gente tem o estado mais negro, né, desse país, quantos governantes se elegem negros? Ele é base, gente, de ACM. Então, assim, nós temos que refletir sobre esses tipos de representação. É representação sem a qualificação do debate. Então, enquanto nós, que representamos aqui a diversidade, movimento da juventude, movimento LGBT, movimento indígena, movimento de mulheres, estivemos trabalhando, né, nesse processo aqui do plebiscito, mas não estarmos conversando com a nossa voz para qualificar, nós não vamos ampliar a participação de mulheres que façam hoje esse debate dessa mudança que ocorreu na cidade. Nós estaremos ainda representando os espaços com aquilo que é anacrônico. O plebiscito está dando uma oportunidade única para nós de um processo pedagógico de discutir a política em vários espaços. E não só nos espaços, mas também nós tivemos a oportunidade, desde a semana passada, de montarmos barracas ali na 15 e na Boca Maldita. Então, nós estamos ali com várias pessoas parando e discutindo política. Então, nós estamos conseguindo falar com a população e de uma forma bem prática mesmo, falando com eles ali e com vários segmentos da sociedade, o que é a política. E não só o que é a política, mas o que é o nosso sistema político hoje. E muitas vezes nós estamos sendo questionados, até nós temos o Alisson aqui, que está ali numa das barraquinhas, tendo alguns embates ideológicos e sociológicos de uma maneira bem interessante, que ele às vezes chega super animado falando, hoje o dia foi punk. Então, foi pesado. Então, além do o plebiscito, ele está nos dando assim, uma oportunidade também de falar à população que sim, você tem voz. Sim, você também tem instrumentos que a Constituição garante de participação direta, que é o referendo, que é o plebiscito, que é de você poder falar para aquele que você votou, olha, eu estou aqui e eu quero ser representado. Se você não fizer a sua parte, eu posso acionar o plebiscito e o referendo para você fazer o que é de direito ou colocar outro no teu lugar. Então, também, outro ponto positivo do plebiscito é o fortalecimento dos movimentos sociais. Que esses meses de trabalho aí, nós tivemos que reaprender a trabalhar juntos. E isso foi muito bom. Uma coisa que foi desconstruída pela própria mídia, que foi desconstruída pelas próprias forças que estavam aí contra os movimentos sociais, e que nós conseguimos fazer com que isso viesse à tona. Então, o plebiscito, ele teve vários pontos positivos. E já se encaminhando para as considerações finais, eu gostaria que vocês pudessem falar quais são os pontos positivos que vocês veem nesse processo. E falar também da barraquinha, dos seus embates sociológicos, Alisson. Então, quanto a essa questão da barraquinha, quanto é complicado, o tanto de o debate que a gente faz diariamente aí em relação ao plebiscito, só algumas dúvidas aí. É, muitas vezes questionam, ah, mas e aí, o plebiscito funciona? Quem que está puxando isso? E aí? Fazem esse questionamento. Lembrando, o plebiscito popular, ele está acima de qualquer partido político, qualquer candidato, não é algo que um partido ou um candidato teve a iniciativa. Isso aí é uma iniciativa dos movimentos sociais. É algo que os movimentos sociais se uniram, puxaram esse ato, estão fazendo essa conscientização política com a população, entendeu? Então é esse o objetivo. Como a Cibele, a Liliane havia comentado, dá a impressão que, pronto, 7 de setembro, encerrou a votação, acabou o plebiscito? Não. Tem todo um processo ainda de construção, entendeu? E não é da nossa ideia também que isso se encerre em 7 de setembro. A gente quer continuar. A gente quer continuar tendo vez, a gente quer continuar tendo voz, a gente quer conscientizar outras pessoas. Ninguém é obrigado a gostar da política, mas entender o mínimo que seja. Lembrando que tem uma frase... Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então vamos procurar se informar, vamos procurar questionar realmente as coisas, vamos procurar estar por dentro aí das questões do plebiscito popular, porque como nós comentamos, é uma oportunidade aí única, vamos participar, vamos votar. Lembrando, o plebiscito ele também está inserido nas escolas, na rede estadual de Curitiba. Tenho contato com vários professores que têm trabalhado o tema dentro de sala de aula. Eu, particularmente, sou professor de história também. Tenho levado isso, esse debate para os meus alunos em sala. Tenho feito esse questionamento com eles se o atual sistema político realmente nos representa, como tanto falam. Entendeu? Então, acho que é dessa forma. A gente tem que falar, tem que debater. Política é para se debater, sim, é para se discutir. Seja na universidade, na escola pública, seja na rua, seja lá no comércio local, seja na sua comunidade, nós devemos sim questionar o atual sistema político, devemos ter uma conscientização, devemos entrar nesse embate aí sobre a questão do plebiscito, sobre a reforma política e repassar isso para as demais pessoas, para que o máximo de pessoas tenham conhecimento do que é essa iniciativa dos movimentos sociais em benefício da população em geral. Fazendo minhas considerações, o plebiscito, como diz o nosso colega, eu acho que ele é importante. Muito, ele falou de um tema interessante, que é a inclusão da questão de discussão política, acho que no meio educacional hoje. Hoje nós precisamos esse momento que não poderia ser agora, poderia ser bem antes, mas como foi posto as regras, né, na própria Constituição, nos próprios artigos, mas eu acho muito importante que essa discussão política, formação política, venha da base, das escolas, de quinta série, de segundo grau, chegando até as universidades. Eu acho que essa discussão, você acaba abrindo a cabeça das pessoas, daqueles estudantes. Né? Porque a política é tão importante, ela é muito importante. Canja a política é dentro da saúde, é dentro da educação, é dentro do transporte público. Né? Nós queremos ver todas essas situações, a questão ambiental, resolvidas e que sejam garantidas de uma forma correta, que infelizmente hoje não são. Né? A política também, acho que as próprias hoje, infelizmente hoje está acontecendo uma situação muito difícil. As próprias ideologias hoje dos partidos, que isso é dentro da reforma política, não está de forma correta. Você não sabe se é de direita, se é de esquerda, ou se é do meio, ou se é da ponta, ou se é de baixo ou de cima. É? Você não vê mais isso. Não tem um direcionamento. Nós, quanto indígena, Nós temos a nossa bandeira de luta, território, questão ambiental, questão educação, questão saúde. Agora, uma bandeira política, nós também. Acho que o plebiscito vai ser importante para nós. Nós tivemos em 88 indígenas defendendo artigos da Constituição, mas hoje nós não nos sentimos inseridos nesses artigos, nessa Constituição, nessa atual política, né? E nós precisamos fazer, sim, esse trabalho para nós ajudarmos a fortalecer os movimentos e nós, sim, aí vai ser a mudança. Vai dizer, não, nós participamos. Nós estivemos lá. Isso. Alguns, muitos saldos positivos, acho até que eu já coloquei aqui antes. Me lembrei agora de uma outra coisa que também me parece bem importante. Me parece do ponto de vista dos movimentos sociais. No ano passado, quando muita gente foi para a rua para debater várias coisas e dizer sua insatisfação, expressar aquilo que não concordava, enfim, em julho do ano passado, algumas coisas ali também me chamaram bastante atenção, sim. Duas especialmente. A primeira delas é a revolta das pessoas em relação a nós, dos movimentos sociais, rasgando nossas bandeiras, ou ainda as bandeiras de partidos políticos, dizendo assim, não, aqui não se faz política, quando na realidade nem entendi o que ir para as ruas é sim fazer política. Ficou bem tranquilo para mim, então, que a grande maioria daquelas pessoas que foram para as ruas, talvez, não tivesse, assim, essa nitidez a respeito daquilo que é política e como se fazer política. Ir para a rua, discutir e dizer sua insatisfação também é fazer política. Então, essa é uma coisa que me chamou muita atenção e que talvez dialogar isso com essas pessoas seja bem importante. Dizer assim para elas, olha, me desculpe, mas você também está fazendo política indo para as ruas. Talvez seja legal até para conseguir dialogar com ela tudo que nós gostaríamos de dialogar. Mas outra coisa também que para mim ficou um saldo positivo, não só assim, pontual, mas algo que também me parece uma forma e um meio de dialogar com as pessoas depois também, né, é dizer assim, elas acabaram se valendo dos nossos meios de manifestação. Normalmente diziam assim, para nós, dos movimentos sociais, um bando de baderneiro, aí estão de novo na rua, atrapalhando o trânsito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, o curioso das manifestações de junho e julho do ano passado é que elas se valeram exatamente da mesma forma. Então, para mim, esse é outro ponto positivo para nós, porque será sim, pelo menos do meu ponto de vista, eu vou usar isso como argumento, para diálogo, para dizer, bom, se vocês não concordam, odeiam, detestam os movimentos sociais, será mesmo, né? Será que não é necessário, será que não é necessário nos conhecer melhor, até para saber por que nós usamos muitas vezes meios, entre aspas, inadequados de nos manifestar, né? Ir para a rua talvez não seja a melhor forma, bom, mas agora todo mundo se valeu desse mesmo meio, desse mesmo instrumento. Então, o plebiscito é um saldo, para mim, que não é só pontual, como eu disse, acho que vai ficar, né? É poder discutir isso com as pessoas, com aquelas pessoas que talvez não saibam que ir para a rua é fazer política e que esse também é um meio legítimo de fazer política. Interrompendo a ordem, né? Mas eu preciso dizer tchau. Quero falar de questões práticas. Eu sou uma pessoa meio metódica em alguns sentidos. Então, de 1 a 7 de setembro, a votação. Se vocês quiserem acessar o site plebiscitoconstituinte.org.br, lá tem todas as urnas. Eu e o Red, a gente está cadastrando as urnas. Vocês podem acessar lá do Paraná, do interior do Paraná. A gente já está colocando quase todas as listagens. Não vou dizer que todas as cidades vão ter uma urna, mas pelo menos toda grande cidade vai ter, no mínimo, uma urna fixa e pelo menos umas 20 urnas itinerantes que vão estar passando aí pela cidade, nos colégios. O pessoal da PP Sindicato, que são os professores da rede estadual, como o Alisson falou, também estão ajudando, então eles vão passar nos colégios. Então, votem. Se vocês, tipo, ouviram o programa, gostam da ideia, acham que, tipo, ela vale de alguma coisa, também montem uma urna, peguem uma caixa de papelão, façam um buraquinho, imprimam as cédulas. Se quiserem ir lá na CUT, ir no comitê, pegar a cédula, pegar material, gente, corram atrás. É semana que vem, isso tem que acontecer, entendeu? Então, vai pra vocês. Bom, pessoal, o que fica desse processo é o seguinte. Nós não queremos um Mário Juruna. Nós não queremos um João William. Nós não queremos, João Willis, nós não queremos uma Benedita. Nós queremos várias Beneditas, nós queremos vários Junas, nós queremos vários Jeans. Por quê? Porque nós temos pautas que são urgentes para ser debatidas nesse país, para reconstruir, para fazer desse país um país que realmente seja igual e melhor para todos. Se essa diversidade, ela existe, ela é presente, então, nós temos que fazer com que ela seja presente também nos espaços de poder, que é o que não ocorre hoje. Hoje, por exemplo, o que seria, por exemplo, da história das empregadas domésticas desse país, em sua maioria negras, se não tivesse por trás pessoas como a Benedita falando e provocando esse debate naquele espaço? Gente, o processo da abolição, ele já ocorreu há mais de 100 anos. E há 100 anos nós estávamos negando o direito a esses trabalhadores domésticos. Então, esse congresso que eu quero ver. Um congresso que tenha mais Beneditas e Marias e Delize e várias mulheres e homens e indígenas que realmente estão preocupados com as pautas do povo brasileiro, e da classe trabalhadora, e dos estudantes, e da juventude, porque se a gente não colocar os nossos representantes lá no poder, nós não estamos representados para melhorar as nossas condições de vida na sociedade. Então, acho que agradeço mesmo, participei do processo do plebiscito no início. Foi uma experiência muito gratificante, porque a gente pôde ver o quanto a sociedade organizada se envolveu. São mais de 100 entidades que abraçaram, nacionalmente, abraçaram a causa do plebiscito popular. Aqui no Paraná, mais de quase 100 entidades também trabalharam para que chegasse na próxima semana. E o cidadão está pronto para poder dizer sim, eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança no sistema político do Brasil. Então, assim, eu agradeço imensamente a oportunidade de ter participado, de estar junto com essas pessoas. E eu quero fazer um reconhecimento do trabalho de duas pessoas que eu vi trabalhar muito por todo o estado do Paraná, que é a Liliane e que é a Cibele. Mas não só ela, né? Teve o Red, também trabalhou muito, o Boeing trabalhou bastante. Então, são pessoas assim, essas duas meninas que estão aqui hoje, por serem mulheres, né? Então, a gente fica sensibilizada, porque são mulheres que deixaram os seus afazeres para tocar uma pauta que, para elas, é uma pauta que não necessariamente está envolvida com os seus trabalhos. É uma pauta que também elas abraçaram. Então, eu reconheço, faço o reconhecimento público desse trabalho e de outras pessoas envolvidas também. E, pessoal, como a Ju já disse, né, passou os informes dos locais antes, todos procurando os locais de votação na próxima semana. Um abraço e obrigada pelo convite, por ter participado aqui hoje, tá bom? Então, eu, como indígena, né, a gente quer agradecer também a Rádio Gralha, né, e a Liliane, né, pelo convite, e a Cibele, desculpe, E dizer, eu vou ser bem, bem curto também na minha fala, que quando eu entrei em 2003 no movimento indígena, a gente falava sobre a questão da representação nossa dentro do Congresso Nacional e a gente ouvia muito da nossa liderança na época, né? Então a gente era um conscrito, como chama no Exército, o primeiro iniciando, né, no movimento, que eles diziam, a gente nunca deve virar pedra, vidraça. Nós sempre temos que ser pedra porque a gente tem que estar cobrando dentro daquele Congresso Nacional. Mas hoje está bem claro que nós, os povos indígenas, também temos que ter a nossa representação lá dentro, né? E a outra questão, pode ser um indígena só lá dentro. Mas eu acredito que nunca mais vai ficar sem resposta, sempre que quando um deputado da bancada ruralista subir naquele palanque e passar mensagens incentivando conflito entre nós, pequenos agricultores, né, desqualificando o modo dos povos indígenas de nós viver, desrespeitando a nossa cultura, né? Nunca mais fica sem resposta, porque eu acredito que o nosso deputado federal lá, com certeza o indígena, seja quem for, com certeza ele vai estar levantando essa bandeira de luta e vai estar defendendo. Porque sempre as autoridades que fazem a formação da opinião pública. Então a opinião pública muitas vezes é contrária à questão indígena, devido a esse tipo de parlamentar que sobe para falar mal daquele segmento social. Então, nós tendo uma representação, pode ser um indígena. Aprovar projetos de lei, dificilmente a gente consiga aprovar, porque é muito grande a desigualdade dentro do Congresso, mas pelo menos a gente vai ter o direito da resposta e que a sociedade possa estar avaliando quem falou, quem fez a melhor defesa e quem acusou e quem defendeu. Então, no meu pensamento como indígena é isso. A gente tem uma representação, por pequena que for, mas que tem essa representação lá dentro do Congresso. É isso. Bom, pessoal, gostaria de reiterar que a nossa votação começa dia 1º de setembro. Teremos um ato junto com a Rádio Gralha, concentração aqui em Curitiba, na reitoria, com caminhada, concentração a partir das 17 horas, caminhada com início a partir das 18 horas, sentido a Praça Santos Andrade, com artistas populares, todo mundo para fazer um início de campanha bem legal. A campanha começa de manhã já em todos os colégios estaduais, com urnas, com os professores votando, grêmios estudantis, urnas nos comitês. Vocês podem, vamos ter urnas nas barracas aqui na 15 de novembro, na Boca Maldita. Estaremos todos os dias lá na barraca da Boca Maldita, a partir das 17 horas até as 19 horas, fazendo reuniões diárias para ver como é que está a campanha, distribuindo panfletos, fazendo assim. Mas durante o dia também terá campanha nessas barracas, votação. O que é preciso para votar? Ser maior de 16 anos e um documento com foto. Pode ser identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação. E a vontade de mudar o Brasil, de ter uma mudança, de fato, uma mudança que tenha assim, algo de novo. Não é querer mudar a Constituição, mas melhorar ela, porque ela tem coisas boas. Então, vamos primeiro começar pelo sistema político, ter uma representatividade. Então, convidamos vocês a participar dessa campanha e vir assim, ajudar a gente a fazer algo novo, a fazer algo diferente, a continuar uma mudança. Agradecemos aqui a Rádio Gralha por esse espaço, agradeço aos meninos aí por ter dado essa força e vamos lá, estamos contando com vocês já primeiro. Opa, então isso aí, acabando o debate. Segunda-feira vai ter o ato, a partir das 5 horas na reitoria, e agora voltamos aí com a programação normal da Rádio Gralha. Somos um